parceiro Vitor, galera de Aracaju, meu parceiro Rodimar. Escuta aí, Mar, repertório mais atualizado da Bahia, papá. Isso é Barões da Pisadinha, menino. Que mulher maravilhosa, ela é linda demais. Vem de uma princesa, sua beleza satisfaz. É rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem. Eu canto nas vaquejadas porque ela tá também. Foi um dom que Deus me deu e canta pra você, meu bem. E ela monta no cavalo. Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também.